Na cidade santa, onde o povo se uniu, príncipes e valentes, juntos um só caminho. Bendito é aquele que vive em comunhão, com fé e coragem. Avança, irmão, habitando em Jerusalém. Cantamos ao Senhor, nossa luz, nosso bem. Com corações ardentes, buscamos teu querer na cidade da paz. Queremos te conhecer, os filhos de Judá. Em força e em amor, dos filhos de Benjamim, uma só voz, um clamor. Sacerdotes e levitas, com honra vão servir na casa do Pai, prontos a vestir. Nossa luz, nosso bem. Com corações ardentes, buscamos teu querer na cidade da paz. Queremos te conhecer, ó Senhor. Nós te louvamos em cada passo, em cada lar. Teus filhos das portas da cidade, a esperança vai brilhar. Os netineus e os levitas, juntos a trabalhar. Cada um em sua terra, mas unidos em adoração, construindo um futuro firmados em sua mão. Habitando em Jerusalém, cantamos ao Senhor, nossa luz, nosso bem. Com corações ardentes, buscamos teu querer na cidade da paz.